DJ Michel. Competência e nostalgia. Tudo isso traduzido em músicas. Aqui no Baile do Amor. Começa assim, ó, aqui no Badubada. Vamos lá, segura! Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madrugada. E aí, Danilo? De ligar. Bora, gordinho! Verdade é que eu não quis. Sabe que gosto de você. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu. Dia 12, em cima do trigo, Michel. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar. Denise, né? E depois. Bora, Denise! E mamacita. Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade, quem não quis te atender. A melhor sensação. Que chegamos em Coraci. Eu badubada. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. A melhor sensação que eu já senti. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nos dois. De rocha, meu irmão. E aproveitando que eu tô. Betinho, sorriso com a gente, alô Betinho. Primeiro e perguntar, nome depois. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nos dois. Passando o Misael com a gente. Aproveitando que. E aí, Misael? Solteiro. Família Derisson com a gente. Primeiro e perguntar, nome depois. Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez amor. Começamos, bora! Quando pensei que estava apaixonado. E aí, gordinho? Você sempre vira pro outro lado. Enquanto você dorme, penso em nós dois. Preciso conversar e você diz. Oba! Depois. Badubada. Quando pensou que deu um show na cama. Essa amiga Ana Flor aqui com a gente. Só porque me deu. E aí, Ana Flor, como é que é? O principal. Segura! Você foi me perdendo entre os dedos. E transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor. A minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pega tudo. Pega sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pega sua roupa e vai embora. Bora, coração! Oba! Você não sabe. Sua amiga Loura do Bada com a gente, aí Loura. Me amar. Bora lá. Uma mulher. Ainda que eu te ame. Ei. Ainda que eu te ame. Se parar, se parar, se parar, se parar. Hoje eu decidi vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim. Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz. Vai ser melhor assim, mas isso vai passar. Vida, tudo fácil. Nossa amiga Bazan com a gente do Rádio Dinheiro. Segue com a gente, bora Bazan. Vamos lá. Só espero que você encontre alguém melhor que eu. Melhor que eu. Tu duvida? Mas eu duvido que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu. Duvido que eu faça um texto já fiz por você. Eu pago pra ver. Tomara que você tenha feito a escolha certa, já que você diz que o meu amor. E a galera vai invadindo. Hoje o Badubada, segunda-feira legal. Diz, já que você não. Tomara que ele nunca faça o que você me fez. Que a sua indiferença também já cansei. Sei que a sua vida vai me deixar em paz. Não me procure mais. Minha namorada já está sabendo que eu estou traindo ela com você. Seu namorado tá me ameaçando. Disse que vai dar confusão. Olha o Edson e a Rose. Fazendo 4 meses de namoro aí, olha. Parabéns ao casal. Porque você me beija em qualquer lugar. Te agarrando, sem pensar em nada. O nosso caso não dá mais. Segura! Passar. Eu quero ficar com você. Você quer? Chega de namoro escondido. Como é que é? Eu quero ficar com. Bora, maluquino! Mas nada de romance proibido. Olha os abraços. Vai que esse cara agora pra ficar comigo. Eu deixo ela pra viver junto contigo. É tudo ou nada. Não dá mais. Feliz, eu bem não tenho uma saída. Coladinho, coladinho. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Olha o casco velho, Danilo. Cada um pro seu lado, agora somos ex. Só quem é ex aí. Vai curtir, olha. E quem vai se render em nome desse amor? Ai. E fazer de conta que ninguém errou. O campeão. Nada acabou. DJ Michel. Começando outra vez. Passando a borracha no que já passou. E agora? Remédio pra desprezo é cama. Para os corações divididos. Pra todo casal que se ama. Olha os casais aí. Amores mal resolvidos. Segura! É a cura dos apaixonados. Que estão com orgulho ferido. Dormindo em quartos separados. Sofrendo com tempo perdido. Olha nós aí. Olha, parabéns aí pro irmão da Loura 3D. Corações magoados. Ele que dá de beijo hoje também. Os parabéns pra você aí, meu irmão. Felicidades. Manda Ninja. Cada um pro seu lado, agora somos seis. Equipe Coração Bandido. Tá com a gente. E quem vai se render? Vamos lá. Em nome desse amor. E fazer de conta que ninguém errou. Começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Remédio pra. Nossa amiga Esté com a gente. Alô, Esté! Para os corações divididos. proibidos pra todo casal que se ama. Super. E amores mal. DJ Michel. É cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido. Supremo. Dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Remédio pra desprezo é cama. Olha aí. Para os corações de vida. Olha, coração! Pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos. É cura dos apaixonados. Ei. Estão com orgulho ferido. Dormindo em quartos separados. Sofrendo com tempo perdido. Apaixonar. Te liga aí, ó. Vai! Tá legal, eu admito se foi eu que errei. No impulso, sem querer, magoei. Ei! A quem só quis me amar. E aí, coração? Olha só, tem tanta coisa que eu queria dizer. Sei que é difícil pra você entender. Te machuquei, me perdoar. Só que precisa cuidado. Tem que se dar, se entrega. Para, Esther. Eu não cuido. É a Flagina que mandou aquele alô. E a gente fala, Esther. Dá valor depois que perde. Quando sente falta, a saudade aparece. Machuca o coração quando entende o que a canção quer dizer. Eu tento te ligar, sei que não vai atender. Eu fui o culpado disso acontecer. Me arrisquei, vacilei, me perdi você. É bom, cara. Te detona aqui, Golacinho. Eu olhar. Em magia. Ei. Nossa história parece fantasia. E aí, Fábio Imperial com a gente. Volte. E aí, Fabião. De todo o coração. Ei. E só ficar. Como é que é? Pertinho de você. DJ Michel. Eu suor. Olhando o teu rosto, me alucina, parece até menina. Vou brincar, curtindo com você, amor. E a história? Nossa história. Oba! Linda, de segura! Relação, do gosto do prazer. Super, super. Nossa história linda. Nossa história linda de amor. Me liga o rádio, escuta a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. O teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Essa magia que vem de dentro da nossa história. O homem da Kombi do Amor tá com a gente. De amor. Sinto o cheiro de amor aqui. Teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Não vi hoje o céu nem o sol. As nuvens e chuva não trazem prazer. Bora! Segura! Não a vi sorrir como só você. Cineral. As nuvens de chuva não trazem prazer. Oh, oh, oh, oh. Essa galera do Vero Peso invadindo hoje, agora sim, badubado aí, ó. Ricardo Bidon, direto do Vero Peso aí, ó. Bora no saco, Michel! Vou esperar, é assim, DJ Michel. Aqui. Um raio de luz aquecer você. já se amava. Nossa história de amor o destino escreveu. Bora, badubada. Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Existe amor verdadeiro entre você e eu. E aí? Segura! Uma troca de olhar. Michel. Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Nossa história de amor, destino escreveu. Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Nosso amigo Monju tá aqui com a gente. Ele que veio de Monju pra acompanhar, pra curtir aqui o Baile do Amor hoje. Aqui no Badubá. Uma troca de olhar, hey! Aconteceu. Nosso amor é diferente. Nos amamos pra valer. Quem escreveu nossa história já sabia o que ia acontecer. Você nascer pra mim, eu pra você. Vento que passa, se passa, uma tempestade. E vá depressa levar meu recado pra ela. Diga que em mim já não cabe tanta saudade. Que estou sozinho sofrendo e é por causa dela. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. E a Michel Lobada, vamos lá! Estou aqui, no ar lhe esperando. Oi. Amigo, vento se passa, cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Aniversário do parceiro Railson. Passa ela voltar. Bora, Railson. Meu coração. Gira, gira, gira. Se você ainda quiser, eu vou olhar a lua no céu e dizer que estou apaixonada. Eu estou gamada. Leozinho do Guamá com a gente. E aí, Leozinho? Se você vem, ah, eu vou ficar. Se você vem, ah, eu vou te amar. Mas se não vem, vou morrer de paixão. De paixão. Segura! Só como o sol. Opa! O sol a queimar. Lembrar aí, amor, não dá pra viver assim. Ai, só você me faz feliz. Vivo louco por você. Bora, coração! Não deixe amor eu sozinho assim. Michel, pra onde você for, e me ame, meu amor. E aí? Tenho um coração o tempo todo pensando em ti, só pensando em ti. I love you. Tenho um coração, bate forte por uma paixão. Virando ritmos aqui no Badubada. Miguel Michel da Paranhada General já detonando aqui na segunda da ressaca. O tempo passou. E ela? E ela mais linda ficou. Como? Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou. Vai, agora. Não sei por que ela com outro foi casar. Alô, Icoraci. Já sou um homem que sempre quis amar. Eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana ela fica comigo. Deixa, cara. Carro, casa e dinheiro. Ei. E ela quer bem. Não casou comigo, porque eu nada tenho. Por quê? Porque eu nada tenho. Flash Brega. A onda do Flash Brega, senhora. Chama. Oh, oh, oh, oh, oh. Chama ela. Linda, você me deixou sozinho a sofrer. Sem o teu amor não posso viver. Oh, oh, oh, oh, oh. Linda, sem o teu carinho aumenta a dor. Na sua ausência, dá-lhe Michel, eu morro de amor. Oh, oh, oh, oh. Que ela é? DVG. Eu juro, querida, que hei de te amar. É triste demais a separação. Viver sem amor aumenta a dor no meu coração. Bado, bado, já lotadinha, a galera chegando junto. Festa não tem hora pra acabar. Alô, alô! Viver sem amor aumenta a dor do meu coração. Oh, oh, oh, oh, oh, linda. Quem ama perdoa, eu já perdoei. Se você errou, ela mais tá aí, o bar da sopa. Bada Esther, a sopa mais gostosa de Guaraci. Viver sem você, não tenho prazer. O seu doce beijo, não posso esquecer. O Supremo. Viver sem você, não tenho prazer. O teu doce beijo, não posso esquecer. Você não vem, ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. E de Leozinho Salabeira aí. A esperar. Fala na flor. Uma canção. Ana Flor dá valor. Toca a fita. Fala na flor. Feito um jogo. Fala. Ei. Feito um jogo. Ei, DJ Michel. Passa no segundo, o tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. Para Esther, prepara a sopa de carne lá. Quase louco estou. Vamos lá! A esperar uma canção no toca-fita. Fala de nós. A vida passa num segundo. Olha a vida. O tempo corre sem parar. De rocha. Não sei o que aconteceu. Oba! No carro quase louco estou. Supremo, Supremo. A esperar uma canção no toca-fita. Fita feito um jogo. E aí, Coraci? Fala. Ei, oi, oi. Feito um jogo. Fala de nós. Feito um jogo. Olha o carabina, o prostituto da saudade. Amor que vai, é saudade que vem. Bora, moto táxi. Quando conheci você, logo me apaixonei. Oba! Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Cineral. Sempre sozinho vou chorar. DJ Michel. E tudo enfim foi felicidade. Bora, Denise! O tempo foi passando e a gente cada vez mais. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sempre sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim. Dani de Guaraci e o Bad Boy do Barreiro com a gente. Oi. E a família chegando junto, invadindo o bar daí. O tempo foi passando, a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Um abraço do Michel, ao grande Taco de Ouro de Guaraci aqui com a gente. E aí, Taco de Ouro? Chega o homem do Pix. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Vou esperar, não importa o tempo que passar. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto, não demore. Sozinho vou chorar. Um beijo, não demore tanto. Vem tão bem, como um passarinho. Da Claudinha, da portaria. Quem quiser, chega junto aí, ó. Então vem. Bora, Betinho! Como um passarinho, vem me dar carinho. Quero te amar. Doce mel. Renatina da Milha já com a gente. Tudo que eu te faço. Tá por aqui, ela, Renatina. Vem ficar do lado dos carinhos meus. E aí, Milton Danado? Sua voz macia, doce. Amigo Walter Sogueiro, Marcos, tá aqui com a gente, obrigado, meu irmão. Vamos lá. Segura! Para me dizer. Bora, bazão! Sente o teu prazer. Chama ela, vai! Então vem, como um passarinho. Bora, estéreo, esquece a sopa, meu irmão. Olha, eu me vejo no fundo. Oba! Os teus olhos azuis. E os olhos? Cada vez mais me aprofundo. Como é que é? Na harmonia de um blues. Minhas estradas são encruzilhadas de rocha, são batalhas perdidas. Minhas bravuras, minhas desventuras cicatrizam feridas. Bora, agora sim! Me jogo nos dois lados da vida. Cineral. Me encontro entre o fogo e o céu. DJ Michel, relembrando com você só as melhores. Me jogo nos dois lados da. amigo Sávio de Guaraci. Ele tá legal, mais aqui com a gente. Bora, Sávio. Aquele abraço do Michel. E do danado. Me beijo dos teus olhos de blue. Vamos dançar agarradinho assim, ó. Sonzão aí, olha. Resolvi te telefonar só para te dizer, ai, que a saudade é imensa e eu não esqueci de você. Pra sair hoje à noite com... Lá vai o bolo. Quero te convidar pra sentir outra vez o teu beijo e poder te abraçar. Como é que é? Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. E às vezes você chama meu nome, eu também sei. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho, sem motivo, sozinho. Vem! Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. Aquela saudade gostosa hoje no Bado Bada. Aqui em Guaraci, a galera chega junto. DJ Michel do Cineral já por aqui, vamos lá. DJ Michel, o supremo som do amor. Ei! Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. Será que ela tem? E às vezes você chama meu nome, eu também sei. Ladrão. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho, sem motivos, sozinho. Vem! Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem. Vem me dar esse amor contigo. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem. É o baile aqui no Bado Bado, assim, ó. Só você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse Super DJ Michel. Você tem algo especial, ei, que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. E aí? O amor que eu sinto é, é puro e sincero. Pode crer. Eu jamais amei assim. Era invadindo o Bado Bada. Segunda-feira da ressaca aí. Eu só quero que você. É o ponte de Guaraci, segunda-feira. Corresponda nesse amor. Aqui. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Abraço aí do Michel, pro Bola. E aí, Bola? O amor que eu sinto.

vara. Vai! Eu vou tentar esquecer. Ai. Aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver. Aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Bora, coração. Hoje que senti só sem ninguém. Vamos lá. Me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor. Esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que senti só sem ninguém. Procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor. E eu? E eu nunca quis. Ei! E eu nunca quis. E eu nunca quis. Em qualquer lugar, ai, agora sim. Se alguma garota me olha, morre de ciúme. Bora, Misael. É nós, bota Denise. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Michel. Diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, meu amor. Que passa, é? Fale o que quiser que eu não lhe. Oh. Sempre vou te esperar no sorriso. Estamos ao vivo aí pelo Face, Michel. Ao vivaço aqui do bar. Meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama, tira a chama. Nada apaga esse Mega Fogo, a gente. DJ Fábio do Imperial. Já que curtindo o baile do amor, vamos lá. Morre de ciúme, já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, meu amor. Fale o que quiser que eu não lhe. Nada paga esse calor. Vale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar com sorriso. E se me levar a paixão. Dali Michel. Olha ela aí, ó. No meu quarto, ela vai subir o campeão. Ouço passos na escada. Vai do bada, já lotadinho. Vamos lá. Supremo. Um abajur cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda, o seu corpo nu. E a menina? Menina veneno. Só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Ui! Sozinho no meu quarto. Ei. Danilo relembra o tempo da menina veneno. E aí, Danilo? Menina veneno, você tem um jeito sereno. Olha o mito danado aí, alô danado. E toda noite no meu quarto vem me torpecer, me torpecer, me torpecer. DJ Leozinho só monitorando aí, ó. Sobre da Esté, tá aqui com a gente curtindo de boa. Ela me deixou desiludido. Vamos lá! Eu já não sei onde eu vou, se eu fico. Ei! Oi! Eu vou telefonar. E o telefone toca insistente. Meu parceiro João, já aqui com a gente. Agora ela... João do Carro Zola, João! Preciso falar. Ei. Não quero te prender, mas não posso te perder. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Yeah, yeah, yeah, yeah. É passando o Nilson, tá cagado o Nilson, já ligado aí na live. Bora, Nilson! Vamos lá! De tempo aí, olha. Segura! Oi. Canta, mulher. Tudo que você presente, eu sou. Qualquer paixão nos separa. E quem é o Zino? Agora que eu não tá de Guamá com a gente. Pra ela, volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Olha aí, ó. Não importa, eu sou mesmo assim. Oi, mas por favor, volte, volte pra mim. E aí, amor? Meu amor, sem você eu não vivo sem mim. Rogério Caqueado, Rogério. Nesse instante o amor se torna profundo. E sem você, só penso em morrer. Minha loucura é uma coisa tão linda que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. E ele canta pra ela: volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando, mas por favor, volte pra mim. Zino, bora, Zino! Mas, por favor, volte pra mim. Volte pra mim. Abraço do Michel aí pro Bola. E aí, Bola, abraço você, Bola. Tô mentindo, estou é chorando. Mas, por favor, volte pra mim. Volte pra mim. Caqueado, caqueado assim. Passei tanta dor, foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude. O Supremo. Passar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica, por favor. É feita pra mim. Não pode me deixar, a luz da minha vida, não pode. Alô, Badubada! Olha pra mim, diz meu amor, se também sofreu quando a gente acabou. Oi. Naquela noite. Oi. Como eu te ligo. Oi. Senti na tua voz. Vamos lá. Vibrado. E agora? Foi tão ruim. Eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor que não vai mais terminar. Foi tão ruim. Eu também chorei quando a gente se deixou. Com a gente, logo, Calabino. prostituto da saudade, o Internacional. Oi. Maluquinho Mídia. Supremo. Supremo. Cineral. Oh, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim. Olha quem chegou, meu parceiro, tá blocado, a cremação, meu irmão. Por não poder te abraçar. Oi. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica por favor. És feita pra mim. Bora blocar. Pode me deixar. Vamos lá. Gostar minha vida. Não pode apagar. Oi. Olha pra mim, diz, meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua boca caqueado, vai. Vibrado de dor. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Não deixe um recado, desapareceu. Fala aí, Danilo. Liguei pra tua casa, liguei pra tuas amigas, o que aconteceu? Nossa canção tocando, só você faltando, eu sei, foi eu e meu. Aquela menininha não quer dizer nada, não. Tá blocada a cremação já comigo, olha. WK da Cremação. WK da Cremação. Uma coisa eu sei, foi eu. Ele chega junto aí, olha. Coração. DJ Michel. E a galera invadindo o Bada. A noite ficou triste, pois você sumiu, tô numa de horror. Tô no palco cantando a nossa canção que fala do amor. Tá lotado. Escondido naquela noite em algum lugar. Não sei se eu faço show, se lembro de você assim eu passo mal. Maravilha Sorriso, e aí, meu irmão? Me avisa, vou buscar você. Me perdoa, pois eu sei que foi eu, meu, foi todo meu. Me liga, me avisa, vou buscar você. Me perdoa, pois eu sei que foi eu, meu, meu. Do caquinhado assim. Parece que é certo. Não vê que estou te olhando, que eu estou desejando. Ei! Eu vou dançar com você. Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. Brinca com os seus amigos. Parece fingir não me ver. Como é que é? Sei que você está sozinho e como eu estou carente. Quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha, parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. We'll be right back. Geraldo Cobração com a gente. Alô, Babu! Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Olha aí, Coração, vai! Já não faz mais sentido ficar tão distante. O amor que eu sinto não pode esperar. O gerente do Vitoca com a gente, olha o Michel. Eu preciso estar. Meu xará aí, olha. Você todo instante. Alô, Bado Bada! Fiz um reino de amor te oferecer. Madeirito tá com a gente. E aí, Madeirito? Passa o dia e a noite vem me apavorar. Essa amiga Josi, estética capilar. E aí, Josi? Eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar. Josi, estética capilar aqui com o Michel. Obrigado, Josi. Tamo junto. Já sendo gravado aqui do Bado Bado, viu, gente? Vamos lá! E aí? O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor. Suelen Rico já na área, alô, Suelen! E me deixou tão triste. Supremo, Supremo. Não consigo mais viver, não quero nem saber. DJ Michel. Muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou? Chama ela! Meu amor, volte por favor, me tire desse castigo. Bora, Charles Henrique! O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, alô, coruja! Que eu nem me lembro mais. Elas gostam, olha. Como foi que começou o fim do nosso amor? E aí, Coraci? Foi um sonho, eu não sei. Não me lembro. Só sei que eu faria tudo outra vez. Detona, Michel! Aquele brilho no olhar já não é tão intenso. E a saudade de você fez um vazio imenso no meu corpo. Renan Ribeiro já na nossa live. Alô, Renan, abraço pra você, Renan. Ainda chora a marca que ficou do seu adeus. E agora? Me resta é recordar. E agora? agora. E agora eu sei que não adianta chorar. Tá maluca, olha. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Chegando a Confra, a equipe rasga dinheiro. Vários DJs por lá. E o Michel vai estar por lá também. Bora, bazar! Foi sempre assim. Esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade. E aí, amor? Meu amor, meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. Pessoa certa que me amar, amar, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. Sem avisar, sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Olha o caqueado no salão. Eu sempre acreditei nesta paixão. Não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito, é no meu coração. E aí, mulher? Nem que o mundo tenha que saber. Bada já lotadinho, meu irmão. Nem que ao mundo eu tenha que falar, mas vou te encontrar. Tá lotado. Nem que ao mundo Deus girou. Cega. Bora, e vai. Só faz sentido a vida. Se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor. Nem inventinho, meu amor. Deixar acabar, porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo. Madubada, já lotadinho. E o Michel Detone, agora sim. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Meu amor. Da cremação, curtindo hoje o baile do amor. Mas só vou amar quem me ama e der valor. Queria acreditar nas suas juras de amor. Cineral. Mas só vou amar quem me ama e der valor. Queria acreditar nas suas juras de amor. E aí, mulher? Obrigado, gravação com a gente. Aqui, Goraci, no Bado Bado com o Michel. Bora, WK. Também me apaixonei, não sei como aconteceu. Também me apaixonei, não sei como aconteceu. Meu amor, me beija, me cale, me fala. Sou de ilusão. Fala, Gostinho. De um doce beijo, desperto os desejos guardados no fundo do meu coração. Meu amor, me beija, me cale, me fale que não passou de ilusão. De um doce beijo, desperto os desejos guardados no fundo do meu coração. Pode ir, me deixa aqui, ou ficar bem. Tia. Itamaraty, vou ficar bem, vou ficar aqui. DJ Gerson vai tocar nossa canção, eu vou dançar. Itamaraty. Olha, salve aí o nosso amigo Buia, o amigo Marquinho Walter, lá de Monju aí, meu irmão. DJ Gerson vai tocar nossa canção, eu vou dançar. É que no show, sucesso. Detona, assim ó. Oi. youtube.com/RianMixCDs. Ei. Entre nós dois amores lindo a viver sós. Vou fazer de tudo pra ter você. Sei, vai ser difícil de vencer. Todos lutam pra nos separar. Um amor tão puro

Já no salão aí, olha. Mas não vou te acordar às 6 da manhã. Supremo. Ah! carabina, olha. Você gosta de ouvir.